Kalle Rovanpera continua a dominar o Vodafone Rally de Portugal. Depois de uma manhã onde foi acumulando segundos atrás de segundos para dilatar a vantagem sobre o espanhol Dani Sordo, desta feita, durante a parte da tarde e quando falta disputar a Super Especial de Lousada, o finlandês da Toyota conseguiu vencer duas das três especiais. Venceu em Vieira do Minho e na segunda passagem pelos 8,810 metros de Felgueiras. Neste momento estão a iniciar a super especial de Lousada. Kalle Rovanpera, que, como dissemos, já aumentou assim a vantagem para Dani Sordo, que se cifra neste momento em 59,4 segundos. Na terceira posição está Thierry Neuville, a 1 minuto e 10 da liderança, e na quarta posição está Esa-Pekka Lappi, no terceiro Hyundai da marca coreana, a 1 minuto e 12. De referir que há aqui uma luta muito interessante pelos lugares do pódio entre a equipa. Entre os participantes da equipa da Hyundai. Vamos ver o que é que nos reserva para o dia de amanhã, as ordens sobre a posição destes três pilotos. Na quinta posição está Ott Tanak, ele que se tem queixado bastante de problemas no seu Ford Puma. Ele que está bastante desagradado, aliás, um pouco por todos os pilotos, todos estão a queixar da enorme dureza que têm encontrado nesta edição 56 do Vodafone Rally de Portugal. Entre os portugueses, Armindo Araújo lidera, isto depois de Miguel Correia ter sido obrigado a desistir devido a um problema de motor, e por isso já não participar na Especial 14 Felgueiras. Por isso, digamos que um passeio de Armindo Araújo, que além de vencer entre os participantes do Campeonato de Portugal de Rallies, está neste momento entre os melhores, entre o melhor, é o melhor português. No WRC2, à entrada para a última especial do dia, Oliver Solberg, em Skoda Fabia RS Rally 2, continua a liderar com uma vantagem de 34,8 segundos para Gus Greensmith, também em Skoda Fabia, e 1 minuto e 28 sobre Andreas Mikkelsen, também em Skoda. Portanto, vamos agora aguardar os tempos da Super Especial de Lousada, que teve início às 19 horas e 5 minutos, e amanhã o itinerário para amanhã é bem cedo, pelas 7 horas e 5 minutos, a passagem pelos 11,5 metros de paredes. Depois os pilotos irão até uma primeira passagem por Faf às 8h35. Às 9h35 vão percorrer os 22,1 km de Cabeceira de Basto, terminando o rally pelas 12h15 com a passagem pelos 11,180 metros de Faf, que é a Power Stage. Acompanhe o Rally de Portugal na Rádio Boa Nova e em nundinisfotos.net.